Sentia-me feliz porque, enfim, consegui reunir à minha volta, não fui eu, foram eles, que espontaneamente quiseram reunir amigos, conterrâneos, tanta gente que, de facto, com muito esforço, veio até mais longe para celebrarmos uma ação de graças, que isso é que é o principal, foi uma ação de graças que nós celebrámos. Primeiro, porque realmente eu estive bastante doente, e agora estou um bocadito mais recuperado, e por outro lado, no fundo aquilo parece que era para ter sido realizado há um ano, nos 50 anos, e foi só agora. Seja como for, foi realmente uma manifestação de carinho, de apreço, de amizade, e se alguém ficou realmente elevado, foi o sacerdócio que as pessoas quiseram exaltar. Seu padre, como é que olha para este seu percurso? Olha, isto realmente, a gente agora pensa mais, mas às vezes para a pensar em tanta coisa que aconteceu, que avançou. Isto é tudo obra de um, como dizia ontem uma senhora, dizia, olha, dê-lhes foi a vez não por um sim, mas por 50 sims. É verdade, quer dizer, dia a dia, todos os dias, nós temos que recuperar o entusiasmo e a alegria e a felicidade de ser padre. Apesar das dificuldades que acontecem sempre, mas eu tive ao longo dos tempos momentos de tudo, mas foram maiores os momentos de alegria, de bem-estar, em que as pessoas se manifestaram na colaboração, na ajuda, enfim, no apoio, não é? O senhor padre é um rosto conhecido de todos os oliveirenses, está também ligado umbilicalmente a esta rádio, não é? Que ajudou a fundar há 29 anos. Também ao Oliveira do Hospital há uma ligação muito grande que o une. Porque primeiro estes 50 anos foram passados todos no concelho. E no concelho, especialmente também no muito tempo de aulas que tive, não é? Comecei a dar aulas no Brás Garcia e depois no ciclo e na escola secundária, o que me permitiu conhecer muita gente e estar com muita gente e criar laços afetivos com muita gente e que ainda hoje mantenho e estou feliz por isso, estou contente por isso. Depois, mais propriamente, em Oliveira, 15 anos, os últimos 15 anos que lá permaneci e que deixei de estar quando me senti assim mais doente. De maneira que é uma alegria realmente, eu considero-me, no fundo, um oliveirense também. Na Rádio Boa Nova, pronto, isso foi uma hora boa em que nós nos lançámos, não é? Porque, no fundo, quem teve, de facto, até ainda mais força para isso foi o conservatório. Lançámos-nos nessa ideia, correu bem, e depois não podemos esquecer o Congo Maduro, que de facto se deu, especialmente nos momentos difíceis da rádio, ele esteve presente e lançou campanhas que promoveram a rádio e que fazem dela o que ela hoje é, evidentemente acompanhada dos amigos, do Albino e de outros que realmente sempre estiveram à frente e nunca deixaram a gente esmorecer.